meu jeito de amar nossas vidas. São a prova de que Deus sabe cuidar. Que sabe esperar por sua vontade. Somente onde Deus está existe amor de verdade. Nada é mais forte que o amor. Só Deus sabe como te amo. E tentar entender um sentimento assim é o mesmo que conter um oceano. Olha pra você, olho pra nós dois, vejo o nosso antes e o depois. O que era pouco Deus multiplicou, e até o meu amor por você aumentou. Mas ainda foi a forma que encontrei de explicar meu jeito de amar. Nossas vidas são a prova de que Deus sabe cuidar de cada família. Que sonha seus sonhos, que crê em seus planos, que sempre sua vontade. Somente onde Deus está existe amor de verdade. Nada é mais forte que o amor. Só Deus sabe como eu te amo. E tentar entender um sentimento assim é o mesmo que conter um oceano. Olho pra você, olho pra nós dois, vejo nosso antes. E até o meu amor por você aumentou. Nada é mais forte que o amor. Só Deus sabe como eu te amo. Eu te amo. E tentar entender um sentimento assim é o mesmo que conter um oceano. Olho pra você, olho pra nós dois. Vejo o nosso antes e o depois. O que era pouco Deus multiplicou. E até o meu amor por você.